já não tenho seu amor. Que minha chance já passou, não tem saída. Por tantas vezes eu te fiz chorar, feri teu coração. E quando precisou de um bom amigo, eu disse não. Agora descobri que não dá pra voltar atrás. Já não tem solução, tarde demais. Eu tinha todo o seu amor dentro do meu peito, mas eu não soube dar valor ao que era meu. Só hoje eu sei que te perdi, amor, não tem mais jeito. E o culpado de não ter você sou de não ter você.